E um aplauso ao nome do Senhor, querido. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Jesus, fonte inesgotável. cantamos aleluia a ti, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Declare isso, diga. Aleluia. Levante suas mãos. Aleluia. Adora o nome do Senhor. Aleluia. Enche esse lugar de adoração, meu irmão.